CLBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Cidade da tribo de Judá aparece no capítulo 15 de Josué. E Aman, A-L-A-N. A cidade termina com Eli de Maria, mas Aman termina com Eli de Nair. Perfeito, Amalecita, ministro de Assuero, ao tempo do cativeiro dos judeus na Babilônia. E onde aparece isso aí? Aman, no livro de Esther. Agora, quem foi Aman? Perfeito. Monte na tribo de Manassés. Já vimos que no cume desse monte há uma planície que é a mais agradável do mundo, pela diversidade das árvores e flores que ali crescem naturalmente. É paradisíaca essa montanha. E que livro aparece no Velho Testamento? Espanador na memória? Cântico dos Cânticos. Exatamente. Uma das obras literárias mais lindas da Bíblia Sagrada. Amaonte. Que foi? Claro, cidade da tribo de Aser foi saqueada por ordem de Cássio por não poder pagar um tributo que esse general romano lhe havia imposto. Aí só aparece em Flávio José. É uma pesquisa cansativa. Amarias. Exato, filho de Azarias, foi o 23º sumo sacerdote. Aparece no primeiro livro de Paralipómenos, ou Crônicas, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Amasa. E quantos havia? Exato, 2. Filho de Jéter e Abigail, irmã de Davi e de Sárvia, mãe de Joab, filho de Absalão. Foi comandante de cavalaria na batalha que este filho desumano deu a seu pai. Reconheceu depois a sua culpa, pediu perdão ao rei, que afinal concedeu, e lhe conservou o mesmo posto de general. Mas foi morto por Joab, seu primo, em Rabá, por inveja de o ver tanto nas graças do rei. Exato, segundo livro dos Reis, capítulo 17. Outro, Amasa, filho de Atali, que libertou todos os prisioneiros que os israelitas tinham feito nas tribos de Judá e de Benjamim no tempo dos reis Acar e Fassé. Exato, Crônicas ou Paralipómenos, livro 2. E Amasai, quem foi? De pleno acordo, levita, chefe dos 30 valentes que serviam a Davi quando fugia da perseguição de Saul. Tocava trombeta diante da arca na trasladação que fez Davi para a casa de Obed-edom. Exato. E Amasias? Quem foi? Vamos lá, espanador na memória, minha gente. Oitavo rei de Judá. Sucedeu a Joá, seu pai, quase no segundo ano de Joá, filho de Joacás, rei de Samaria. Quando subiu ao trono, tinha 25 anos. Começou a reinar, justiçando Josacá e Josabá por terem assassinado seu pai. olho por olho, dente por dente. Amém. O que significa essa palavra amém? Claro. Assim seja. Amém quer dizer assim seja. Mas, no Apocalipse, amém significa aquele que é o fiel verdadeiro. Vocês já se lembram de que lhes falei sobre isso?